autorizado backtrack. Como eu prevo, acho que é sala 51, autorizado backtrack. Torre Salvador, é o Abjet Whisky, Juliette Golf. Siga o Whisky, Juliette Golf. Bom dia, Torre Salvador, o Whisky, Juliette Golf solicitou autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 3. Autorizado o início e chame para ingresso no Pátio 1, Whisky, Juliette Golf. Whisky, Juliette Golf reportará no ingresso. 1, controle 1, 19, décima 8, bom dia. 9833. Torre Salvador, bom dia 331. 1331, bom dia, contato do radar, vou para o nível 360. 360, 331. Corre Salvador Whisky, Juliette Golf pronto e aguardando na interseção de pátio, saída do pátio 3. Autorizado até o gate 3, o Juliette Golf. Sente, Juliette Golf ingressando no pátio 1. Gol no 331, nós chamamos agora ao centro Recife, frequência 133.25 e alterna 1.251. 3325.251, gol no 331. Salvador, bom dia, gol 10021, formação Delta, autorização Santos Dumont. Santos Pará, quanto chegou no 021? Atento. Gol 021 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360. Decola da pistão na zero com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Bidev. Aerovia Pernambuco 857, até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruf, Upper Zulu 14 até Barbacena. O controle Salvador Operem 1, 19.8, aciona 5110, gol 1021. Nível 360 autorizado para o Santos Dumont. Pela pista 1-0, curva direita, precisa da El, Leda, Bidev. Bidev interceptar a pista 9-8-5-7, Porto Seguro, Alpes do 1-6, Grupo, Alpes do 1-4, Barbacena. Controle Salvador, opera 19-8-0, transponde 1-0, gol 1-0, 2-1. Gol 1-0-2-1, correto, chama pronto para pushback, chamamento. Vamos lá. Torre Salvador, Whisky Juliette Golf, livrando frequência no pátio 1, posição 3. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Torre Salvador, o Tantres 601, pronto para o puxo de treinamento, portão 8. Autorizado, chame para táxi, Tantres 601. Autorizado, pushback de treinamento, vai chamar de 601. Para o táxi TAN 3601-170 a bordo, 4 horas e 3, alterna Galeão. TAN 3601 no táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 101, chame pronto para decolagem, ajuste no 013. Autorizado táxi via Juliette Alfa. Quando espera vai informar, 1013, da 3601. Estou em Salvador, gol 1021, remota 12 para pushback acionamento. Já 2, vim para o táxi, 1021. Chamada para o táxi, 1021. Puta, 3601, pronto, no ponto certo, 10. São 3601, a linha decola, vento calmo. A linha decola, 3601. para o táxi. O gol 1021 no POB é de 8.4, autonomia é de 4 horas alternado cabina. 021 no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 10, 13. Juliette Alfa, pode esperar. Podia confirmar? No ponto de espera, chame pronto para decolagem, ajuste 10, 13. 10, 13, pode esperar chamar. 601 no decola 13, controle 119, decimal 8, bom dia. 119.8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altan 3601, passando 1.700 pés. Altan 3601, contato radar na decolagem, suba para o nível 3601. Subindo 360, Altan 3601. Espera pronto, gol 1021. Gol 1021, a linha decola, vento 130 graus, 04 nós. Gente, a linha decola, gol 1021. Eixo Salvador, Mike e Delta. Delta foi 0408. Capital 4. Capital 4. Roma 021, decola os 19, controle 119, décima 8, bom dia. 198, bom dia, igual 1021. Controle Salvador, bom dia, igual 1021. Bom dia, igual 1021, contato radar de colagem, subiu para o nível 360.